03, chame Centro Recife na frequência 126.85. Bem, eu ouvi a portadora aberta, mas o som de tão baixo estava ininteligível. Por gentileza, cheque o rádio e confirme que achou. TAN-3197, pronto, copy. TAN-3197, sente da informação Zulu. 3197 autorizado Salvador para Galeão via Upper Zulu 110, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 110, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5421 no controle de frequência 120.8. TAN-3197, cotejamento correto, reporte pronto para puxar sana. 776, passando 20, parou no 50, formação Zulu. Voo no 776, chegada a Mari, desce para nível de voo 050, ajuste no 097. Mari 050, ajuste no 097, 776. Gol no 776, vou ir na Proa de Duna. Proa de Duna, vou no 776. Salvador, muito boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 2224, chegada mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 097. 060, possibilidade de WhatsApp, quando possível? 2224, autorizado, voa na prioridade. Direto TAP, 060, Passaredo. Ou no 776, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Desce no 2 mil, no 097, está livre LS, chamada estabilizado no 776. Controle Salvador, Trip 5218, sente a informação, Zulu. Trip 5218, chegada a mar e desça para nível de voo 070, ajuste no 097. Ok, ajustado no 097, autorizado 070, Trip 5218 no perfil da mar. chegou na 776. Voo 976, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Ok, completa 1895, Guna 776. Boa noite, Gol 776, na final, família do Índia Serra, visou. Gol 776, pode baixar travado. Baixar travado agora. Gol 776, autorizado pouso, pistão no zero, ventou no 30 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, Gol 776. Passaredo 2224, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. 2 mil no 097, reportará estável, passaredo 2224. Realtabilidade 050, ajuste no 0, 1, 1, 8, decimal 9, 5, altímetro 1, 0, 1, 7. Então, 3, 1, 9, 7, boa noite, bom voo. Trip 5218, voe na proa de Duna. Quando Duna dá presente, Trip 5218. Duna 776, no solo 26. Livra direita, solo 21, 19. Direita 219, 776. Vem para o solo? Estabilizado, passaredo 2224. Passaredo 2224, complexo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895 para trabalho. Obrigado. Tá passarei 224, após isso me embaixo a travar. Portará, 24. Vim para o sol? Bono 776, autorizado a ingressar no Pátio 1, no Gate 03, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, para o 06. Desça para 2.000 pés, ajuste no 097. Autorizado, final do procedimento LS, após estabilizado. Contrariamente estabilizado, reautorizado 2.000 pés, ajustado no 097, trip 52, boa noite. 3224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Negativo de pouso no zero, passeio 2224. São 3197, após o pouso do Airbus no Passaredo, está autorizado a alinhar e decolar. São 3197, alinha e mantém pista no zero. Web 6728, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 097. 050 na 097, decolando boa dona. Estabilizando o localizador da 10 de Salvador, trip 5218. Trip 5218, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, trip 5218, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Isso no zero, meu som 30 graus, 099. Alfa Juliette, pátio 1, remota 1422224.